Salvador, bom dia, 3171 da tarde, acidente da Índia, Guarulhos 640. Setuno, bom dia, autorizado Guarulhos, nível 340, via Perzulu 10, saída da Euleda Motiva. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5121 no cotejo. Autorizado 340 para Guarulhos, via Perzulu 10, da Euleda Motiva, decola da 10, curva direita, 120, decima 8, 5121, autorizado 3171. Fechamento correto, chama para pushback funcionamento. Chamará o 3171, está no 9, corrigindo, e o controle é 1208. Tá, irmão. Tá. Leme 251, decolado aos 36, controle 120, decima 8, bom voo. 120, decima 8, a Xenera 6251. Olha, Salvador, bom dia, Xenera 6251, vai cruzar 1400. Saída da El. 6251, contato radar, tudo para o nível 360, direto Leda. 360, direto Leda, Xenero. Depois de 2000, Xenero 6251. Será o 9972, livre LS, reporte estabilizado, retorno de desvio. Controle estabilizado no LS, X-ray, será o 9972. Salvo Salvador, muito bom dia, Avianca, Oscar November Sierra. Bom dia, prossiga. Salvo, autorização de reboque, ponto no pátio 3, término pátio principal, fim número 5. A gente aguarde para o reboque. Ótima manutenção no ar. Salvador, 625 no Chanel, solicita pro Admode para livrar a formação. 625 está livre de juízo pro Admótima. Direto Mótima, 625. Será 9972 estabilizado. Afirmo. Estou vindo no 895. 895, boa. Toque para o pátio Ping de número 1. Gente, aguarde para o reboque. Alfa. Conas, altímetro no zero, no dois. Tive pouso não no zero, baixou e travou, federal. É 251, centro Recife, 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. 133, 251, chamar 6651, bom. Viva direita, táxi nessa frequência, alfa, quilo 43, será o 922. Salvador, eu tenho 0713, está no 09, feedback, acionamento. Autorizado, chama para o táxi. confirma alfa, será o primeiro no reboque, no pátio 3, autorizado início, chama para ingresso no pátio principal. Alfa e uniforme alfa, autorizado reboque, chama para ingresso no pátio principal. Alfa, uniforme alfa, iniciando. Salvador, 317 da Tanta acionado, 212, alterno Galeão com 340 para o Tati. Gente, 212 a bordo, altímetro 1012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 118-95. Ponte Índia Alfa, ponto de espera 118-95, 317 da Tanta, graças a próxima. November Serra, após a passagem da aeronave da Azul na retaguarda, está autorizado o reboque, segue com o número 2, chama para ingresso no pátio principal. Serra, chamará para ingresso. 3171, na linha da decola da 1-0, vento 1-2-0 graus, com 5 nós. Foi uniforme alfa autorizado até o portão 1, reporte ao término. Alfa. São 3171 no decolado ao 55, controle 120.8, bom voo. 208, boa, até a próxima. Autoriza o Avianca ao travessia terra dental principal até o PIG número 5. Afirma o reporte ao término do reboque. Ciente. Salvador, 3171 da Taboa. 3171, contato radar, surva para nível 340, direto Ledo. 340, direto Ledo, 3171, graças. Controle Salvador, muito bom dia, essa é 3597. 3597, bom dia, controle Salvador, acione identificação. Para 4010, ajuste 1-0-2, Brode, bom, para interceptar a chegada. Opa, muito obrigado, bom, que na proa, 4010-1-2-3597. Bom dia, frequência livre, Alfa informa Alfa. Confirme, está autorizada? Foi pelo. Opa, obrigado pelo. Alô, Avianca, Alfa Nova da Sierra, comunicando o término de reboque. Sente a frequência livre. Graças. Controle o 3171. Diga. Precisa voar morte, você? Faz coordenação, foi seu pode vir? Negativo. Foi motivação, 3171. Motivação, 3171, boa. Arizona 71, chama centro Recife em 133, decimal. Confirme 1-3-3-9-5-1-2-5-1 não? 3-3-2-5-1-2-5-1 autorizado Galeão, nível 360 via Upper November 857. Saída da Euleda Irume, decola da 10 curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5137, coteja. 0 Galeão, Super Novembro 87, da Euleda Irume, curva direita, 20 decimal 8, 5137, 961.04. Cotejamento correto, chama para prospeccionamento. Pode levar Duna 2000, 3547. Motivo Duna 2000, ajuste 102, livre LS, reposta estabilizada. Bom dia. Duna 2000, ajuste 102, Salvador, bom dia, 5973, bom dia, controle. Ação de identificação, Voituna, 2000 pés, ajustando 092, reporte estabilizado. Voituna 2000, reporte estabilizado. Rádio Salvador, muito bom dia, 6225, descida da Cruz 200 ou no 60. 6225, controle Salvador, aciona identificação, desça para 4000 pés, ajuste no 012, proa de Duna. 4012, boa Duna. Salvador, estabilizado, 3597, pode chamar a torre. 3597, chame torre no noite, desmão, 95. Boa. Torre 3597, estabilizado, X-ray. 3597, reporte externo. É, vou dar NGSR. Afirmativo, número 1 na aproximação agora. 5973. 517, livre pouso no 110, vento 110 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 2. 30 pouso no 0, 35 no 7. Solo 517, solo aos 17, livre à direita, ataque nessa frequência via Alfa Juliette, portão número 9. Ok, livrando na Delta 3517, Alfa Juliette 9. Autorizado, chama para o táxi. 09. 009. localizador, 59173. Gente, Rio 5973, complete a aproximação, chame torre 18, decimal 95. 18, 95. O Xanem 6255, desça para 2 mil pés, ajuste 10 no 2, livre LS, reporte estabilizado. 2012, livre LS, reporte estabilizado, né, 25. Para o táxi do 961, estamos com 161 a bordo, caminho 3 horas e 45. 973, livre pouso no 10, vento 110 graus com 4 nós, altímetro no 0, no 2. Livre pouso 5973, arriba. 161 a bordo, 161 alterna, caminho 3 horas e 45. Altímetro no 012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 18, sinal 95. Índia Alfa, ponto de espera da 10, 295, sinal 90. Torre Gol 961, muito bom dia, quanto espera próximo? Gol 961 ali, mantenho no zero. E mantém, Gol 961. Gol 973, solo 24, livre à direita, táxi nessa frequência, via Alfa Kilo Parte 3. Na sua frequência, Alfa Kilo Parte 3, por 973 ali. Polo 961 na linha decolada 10, vento 100 graus com 5 nós. Você deve ter falado isso, Polo 961. Estabilizou 6225, Campa Vista. 6225, completo final do procedimento, chama agora todos, na frequência 118.95. 18.95 a torre agora. Decolador 26, controle 120.8, bom voo. 208, obrigado, bom dia, senhor. Controle Salvador, é o voo 1961. Voo 1961, no contato, radar na decolagem, submantendo o nível de voo 360 via saída. 360 via saída, letra, voo 1961. Hoje está final de 4 milhas, visual para 0. Chama 225, bom dia. Livre pouso na 1-0, vento no 0-0 graus com 4 nós, altímetro no 0 no 2. Livre pouso na 1-0, vento 225. Gente, aguarde para a cópia, devemos ter em mais alguns minutos. Por 1759, a sanificação via chegada a bom, se desse mantenha 2 por 10. Ajuste o altímetro 1-0, 1-2. Via bom, para 2-10, 1-0, 1-2, 1-7-5-9. Meia 225, solo 29, livre à direita, ataque na frequência via Alfa, reporte antes do Juliette. De direita, livrando, Alfa, reporte antes do Juliette, 6225, crocha. Azul 4040, autorizado para Confins, conforme rota do plano, nível 360. Pós-decolagem, curva direita, saída arbor, transição elétrica. Controle 120.8, torre 18.95, transponda 5145. É 225, taxa via Juliette, portão 2. Juliette 02. Salvador, voo 1093, passing level 230, show level 160, take one way. Voo 1093, clock identification, bound for arrival, stand to 3000 feet. Zero one zero one two. Scanning on 012 to the confirmed level. 1000 feet. 2000 feet, the bomb to arrival. Clock against 01093. Oh. Tango Mike. Confirmando, é o 3597, desculpa. Siga. Autorização para Brasília. Solo 121 decima 1. Solo 3517, autorização Brasil. San 3517, San 3517, autorizado Brasília, conforme rota do plano, nível 360. Decola da pista 10, curva direita, saída Arbor, transição Elefa, controle 120.8, torre 18.95, transponda 5142. Para Brasília, de rota do plano, apesulou 17 até a Pino. E Arbor Elefa decolando a 10, 5142, 1895 a torre, 208 o controle. Correto, chama pronto para acionar. Quando 961, chama o centro Recife, 1-3325, 125, décima 1. 1-3-3-5, já? 1-3-3-2-5, alterna 1-2-5, décima 1. 3-3-2-5, 2-5-1, gol. 1-9-6.